apresentou. Sou o Fábio, sou aquele que causou um impacto, meu amor. Difícil sentir calor, eu sei que já rolou. A paixão te pegou. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar, ah, essa é pra dançar, mais, mais, mais. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar, ah, essa é pra dançar. Chega mais linda, não tem como escapar. O bicho vai pegar, depois que me abraçar. Só deixa rolar, você vai delirar. Com a minha pegada, o clima vai esquentar. Fica louca, sente o clima, porque essa aqui é pra dançar. O seu gingado me alucina, não consigo me controlar. Te quero agora. Te quero agora. Sei que me notou, DJ me apresentou. Sou o Fábio, sou aquele que causou um impacto, meu amor. Difícil sentir calor, eu sei que já rolou. A paixão te pegou. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar. Essa é pra dançar, ah, mais, mais. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar, ah, essa é pra dançar. Vem, vem, vem, vem pra balançar, vem, vem que eu quero ver. Faz um baile estremecer, só você sabe fazer. Os caras enlouquecer, a pista vai ferver. Absolute Red Bull e um beijo doce em você. Desfila na minha pista, coisa linda. Queijo de caramelo com baunilha, você me deixa louco, me alucina. Tô maluco de desejo por você, minha linda. Sabe quantas vezes eu te procurei? Andei pelo deserto, só que encontrei. Agora eu vou ser um fora da lei. Se perguntarem de você, fale que eu roubei. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar, ah, essa é pra dançar, mais, mais, mais. Vem cá, vem pra balançar, ah, você vai gostar, ah, essa é pra dançar.